Bom, mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar e tal? Cara, não sei, não, eu acho que da minha lista só faltou falar do Cavaleiros do Zodíaco, mas isso aí Merece só um podcast é só só pra ele. pra ele. Podcast só pra ele. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vai arranjar o que fazer da vida, né? É isso aí, galera. Estamos aqui com mais um podcast Whatever. Como vocês devem ter percebido, o Freud não está. Ele ficou ilhado por causa de, digamos, certos problemas chuvais e foi impedido de participar desse podcast, né? Então estou eu, Rafael Rodrigues, apresentando. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é coisas marcantes. Não, não vamos falar sobre ferro de mar cagado, faca, tapa bem, são marcantes. Tatuagem. Mas vamos falar sobre outras coisas marcantes, tipo músicas, HQs ou filmes, enfim, livros que nos marcaram em épocas específicas da nossa vida e por motivos específicos. Então estamos aqui para abrir os corações de Marcel Soares. É nóis. Luiz Carlos Modeste. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos. E Romenix Edek. Salve, salve, simpatia. Vamos fazer mais ou menos um apanhado de períodos da vida. Vamos dividir aqui entre a infância, adolescência e fase adulta. E vamos ver o que cada um tem a dizer aí sobre suas obras marcantes, né? Então vamos começar pelo Modeste. Na minha tenra infância, cresci sob o auspício ou a maldição de crescer cercado de super-homem por todos os lados. Porque eu nasci em 77, o filme saiu em 71. E foi aquela onda, assim. Então, desde pequeno eu tinha coisas do Superman. Tem até foto minha no Facebook desde pequeno com a camiseta do Superman. Que é Super-Homem, pô, foda-se Superman, o que é Super-Homem? Eu lembro que eu tinha bonequinho do Super-Homem, que minha mãe me pegou na janela do quarto andar com uma fralda no pescoço, achando que eu ia voar. Caraca. Quando eu era bem pequeno. O mais marcante da minha infância foi o Natal de 81. A gente foi pra casa de uma tia-avó minha que reunia a família inteira. Então tinha aquela galera. Só de primo tinha uns 8, assim. Aí juntava aquela tropa, aquela bagunça. E minha mãe sumiu da casa, de repente, e o Papai Noel apareceu. E por estranho o que parecesse, o Papai Noel tinha os olhos da minha mãe. Cara, olha que interessante. É o efeito Clark Kent, né? É. Muito bem você falar efeito Clark Kent, porque nesse Natal eu ganhei uma fantasia do Super-Homem. E eu lembro de um dos meus primos mais velhos, e depois que eu coloquei a roupa, eu achei o máximo do Super-Homem, assim. Ele me pegou no colo e fazia eu voar pela casa, assim. Eu me sentia o Super-Homem, era o máximo. Aquilo. Acho que é coisa marcante da minha infância, assim, um momento da minha infância muito legal. Falo que eu sou o Marveco mais decenete da história, porque eu sempre li Super-Homem, sempre gostei de Super-Homem, mesmo lendo Marvel, assim, e faz parte de quem eu sou hoje, isso não adianta. Tanto que eu vou tatuar o símbolo do Super-Homem no meu ombro, cara. Tô louco pra ver esse filme, foda-se, eu gosto mesmo. Cara, eu tenho um trauma na minha vida, porque na minha infância toda eu não lia quadrinhos na época também. Minha família não tem essa cultura de super-heróis, essas coisas, então não tenho nenhuma foto com camisa do Superman, ou do que for, não me vestir de Robin, não tem nada dessas histórias pra contar, cara, eu fico triste. Quando eu era criança, eu sabia o que é, quem era o Batman, quem era o Super-Homem, acho que eu devo ter uma foto com uma camisa do Batman, mas também não foge muito disso, assim, eu sabia quem eram os heróis, mas não me interessava muito, além do clássico Super-Amigos. Né? Mas nem o seriado, cara, do Batman se assistiam, os desenhos do Super-Homem, aqueles desenhos que passavam no SBT, antigo pra cacete. Cara, o seriado do Batman sim, de novo quando era mais velho, minha nostalgia não deixa atrapalhar. Eu assisto hoje, eu acho muito bom ainda. Uma hora nostálgica, ela prevalece sobre o meu bom gosto, né? Eu acho que era legal, eu sempre vou achar ele legal. Eu tinha um pouco que nem do Modesto, mas acho que até um pouco mais obsessivo, assim. Além de gostar de super-herói e tal, eu só consumia coisas relacionadas a super-herói. Então, por exemplo, assim, tem muita gente, às vezes eu falo, se surpreende, tipo assim, ah, tu não conhece a história de tal conto de fada? Cara, conto de fada é uma coisa que pra mim é nova, que eu não me interessava por conto de fada. Caralho! quando eu era criança. Novinha, começou ontem. Porque eu não me interessava por conto de fada quando era criança. Me interessava por super-herói. Desenho de super-herói, assistia qualquer desenho de super-herói. Por mais merda que fosse, assistia qualquer desenho de super-herói. Qualquer série de super-herói, então, super-herói americano. A série do Capitão Marvel, que ele andava num furgão com o tio dele. Aquele desenho do Coisa. Aquele desenho do Coisa tosco. Que era um guri que batia as mãos, né? Que tinha dois anéis. Pronto, tá aí um que eu assistia, apesar de não entender nada, não saber quem era o personagem, mas eu assistia, que passava na TV, eu achava massa, tinha vontade de ter os anéisinhos, né? Pra cara bater e se transformar. Anéis mágicos, entrem em ação! E coisas que lembravam super-herói ou coisas do tipo, né? Que nem eu gostava muito de desenhos como Pole Position, que daí era dois irmãos. Eu tenho uma relação bem legal com minha irmã, né? Minha irmã mais velha do que eu, né? Essa coisa de, eram dois irmãos que eram filhos de agentes secretos, e daí eles tomavam o lugar dos pais depois dos pais terem morrido e dirigiam os carros que eram umas inteligência artificial e tal. Eu achava muito legal. Tudo que parecia coisa com super-herói ou que tinha a ver com super-herói, eu consumia tudo, assim. Filme, desenho, livro, HQ, tudo, assim. Eu vivia realmente no universo dos super-heróis, assim, até pelo menos uns 12 anos, porque fui começar a pensar em namorar com 12 anos, na verdade, mais ou menos com 12 anos. Que foi quando eu dei meu primeiro beijo. Sabe aquele friozinho que você dá na barriga, suas mãos suando e suas pernas tremendo? É os sintomas do primeiro beijo. Aí, quando você estiver lá, você toma cuidado, porque às vezes você pode bater os dentes. E isso é muito chato. Que lindo. Não, mas é verdade, cara. Até já tinha, tipo assim, dado uns beijinhos e tal, assim, mas tipo assim, sabendo o que tá fazendo, tipo assim, não, vai, eu vou tascar um beijo naquela guria ali, não, vou ficar junto, foi com 12 anos mesmo. E também vou salientar que antigamente não tinha tanta exposição de sexualidade, né? Então você às vezes até era mais beijo, porque tipo, o cara com 10, 11 anos, a pessoa às vezes nem pensava mesmo nisso. É, às vezes o cara só fica mãe querendo fazer namoradinha de. Aquela vizinha sua fica falando que é namoradinha, não sei o que, você não sabe nem o que é namoradinha. É esse tipo de coisa, né? Aí foi com 12 que eu tive, vamos dizer assim, a noção, né? De que, não, tô ficando com uma menina, tô namorando com a menina. O meu primeiro beijo, por eu gostar de uma menina, foi com 7 anos, cara. Isso pra Team Love. Ô, Romy, mas tipo assim, já pensando assim, vou beijar essa menina porque eu gosto, porque eu quero pensando em namorar, essas coisas assim? Sim, sim. Romy, com essa idade, ficava com o pintinho duro vendo a Gretchen no Qual é a Música. Era o máximo que eu falava. Caralho, é só que idade. Eu queria falar um negócio, o Rafa lembrou daquele coisa dos anéis e tal. E como eu nunca tive contato com quadrinhos, e quando eu comecei a ter contato com quadrinhos foi mais mangá e depois DC, quando saiu o primeiro filme do Quarteto Fantástico apareceu coisa, meu, eu pensei, cadê a porra dos anéis? Ah, não. Putz. Imagina o Homem na internet, né, xingando muito. Na época, assim, nos fóruns, né, porque não tinha Facebook, Orkut e Twitter, né, mas xingando nos fóruns, assim, esse aí não é fiel ao Coisa original, esse filho. Que não tem os anéis. Imagina se ele cair no MDM falando isso, né? Pior. Por favor, Deus, para de me marcar nas coisas, porque isso já está chato, não aguento mais, Senhor. Vocês lembram de alguma coisa específica, assim, tipo, sei lá, teve de um desenho, ou de um filme, ou até de uma música, assim, que tipo assim, foi uma época muito específica que vocês lembram daquele momento, não necessariamente que vocês tenham ouvido ou visto pela primeira vez, mas que vocês lembram de um momento bem específico, assim, da vida de vocês. É outra coisa que também moldou um pouco da minha personalidade que eu sou, essa traste que eu sou hoje por causa disso. Quando em 85, cara, eu lembro que eu tinha medo de filme de terror, essas coisas, assim, eu assistia depois da noite e chorava, minha mãe falava. Aí ela falava, não veja essas coisas que vai te dar medo. Aí eu fiquei sabendo que no Rock in Rio, aqueles bando de louco, ia ter monstro num show lá. E era show da Iron Maiden, cara. Monstro, realmente. Fui, cara, e assim, não, que tinha o Ed, né? Uhum. Tinha passado no jornal que ia ter a múmia, e eu, pô, múmia, assustador, quero ver a múmia do Iron Maiden. Quem diria que agora a múmia do Iron Maiden quer dizer outra coisa. Cara, eu escuto Iron Maiden até hoje, sabe? De tanto que marcou, assim. Mas acho que coisa marcante, assim, também, uma coisa que eu posso citar da minha infância, é Silvio Santos. Vamos mexicano de calouros, era aquela coisa, aquela empolgação toda de passar a semana pra ver o domingo no parque. Silvio Santos e Trapalhões moldavam o dia da gente no domingo inteiro, assim. Então eu acho que isso é uma coisa que marcou. Eu trabalho com comunicação, eu estudo comunicação social, muito por isso, entendeu? Silvio Santos fez você cair nesse mundo triste. É, exatamente, fazer jornalismo, fazer comunicação social, sabe, essas coisas. Eu faço rádio e TV, muito por influência disso, assim, sabe? Marca a infância da gente de uma forma foda isso, assim. Tem alguns momentos, assim, muito claros da minha infância, como falando de desenho, falar do Silverhawks, e também de melhor que Thundercats, por causa da questão de botar a máscara, o herói sem face, tava a máscara e saia voando, laser pra tudo quanto é lado. Eu sempre tive paixão por voar e sonho muito que eu tô voando até hoje, né? E assim, amigos, esse é o fim da história. Ei, mas o que é isso? Está voando! Estou voando! Eu estou voando! Estou voando! Mas eu queria falar alguma coisa com relacionado a isso que o Modesto falou, como eu escolhi minha profissão. Não sei se o pessoal sabe, mas eu sou engenheiro, né? E... Nossa, o Homer era tipo o Chandler do Whatever, né? Tipo assim, ninguém sabia o que ele fazia, né, cara? Sabe a profissão do Homer? É, tem alguma coisa a ver com informática? Sou engenheiro de automação, né? Quando eu era criança, eu morava... Minha casa era de frente a um parque e o fundo da casa tinha uma indústria. Dois quarteirões pra frente, uma indústria enorme, têxtil. A janela do meu quarto é de frente com essa indústria. Eu ficava vendo aquelas chaminés, tubulação verde, tubulação azul, tubulação vermelha, marrom, amarela. E eu ficava admirado e imaginando pra que serve cada uma, por que cada uma cor. Eu me apaixonei por indústria nesse momento. Eu tinha 5, 6 anos de idade no máximo. Já com uns 10 anos, eu comecei a me perguntar como as coisas eram feitas, né? Como é que se monta um carro? Como é que se monta um controle remoto com a lâmpada elétrica? Como é que se monta o videogame? Como é que se monta as coisas? Eu descobri qual que era a profissão com dessas coisas, que era engenharia de automação. E eu queria aproveitar o... Seja, eu sei que eu vou ter que falar um pouquinho, eu volto a comentar depois que a gente fala da adolescência, mas eu comecei a curtir rock também por causa do Iron Maiden, Modesto. Eita, nós! Teve dois momentos que levou pro rock de vez. Primeiro, foi quando eu vi o clipe Wicker Man, aquele clipe que eu achava fantástico, aquela o Ed arrastando as correntes na estrada e daquela produção, aquilo me deixou louco, eu tive que saber o que era aquilo. Cara, mas Wicker Man é 2001. Sim, sim. Cara, 2001 eu já tava no show do Iron, cara. Não, cara, eu comecei a curtir quadrinhos e rock'n'roll mais ou menos na mesma época, entre 2000 e 2001. Em 2000 eu comecei a curtir quadrinhos e comprar quadrinhos e colecionar, e 2001 foi quando eu comecei a ouvir rock'n'roll de verdade. Romênico, pra você ter uma ideia, em 98 eu conheci o Iron Maiden. Eu ouvia rock'n'roll, mas assim, por causa do meu pai. Meu pai tem uns vinis do A-Ha. A-Ha é legal, cara. Cara, é muito legal. Os vinis que meu pai tem de A-Ha, do ABBA, do Giliard, assim, essas coisas que eu ouvia quando era criança. Todos esses vinis, na verdade, não são do meu pai. São do meu pai e para minha mãe. Todos têm uma dedicatória do meu pai, com a data. Da época que eles eram namorados. É muito legal, cara. Então também faz parte de fãs, assim, vinil por causa disso. Eu gosto de vinil até hoje porque tem aquele negócio de eu associar um vinil com uma época mais romântica, mais ideal. Coisa de criança mesmo. Cara, tem cada coisa. Tem Benito de Paula, que eu acho fenomenal. Tem vinil do Chicago. Nossa! Só clássicos. Meu pai só dava porra de sertanejo pra minha mãe e Julio Iglesias. Puta que pariu. E meu pai dava vinil pra minha mãe do jeito que eu vou dar quadrinho pro filho. Pega qualquer coisa lá e compra e dá, né? Acho que a gente tinha muito critérios, não? Mas acabou tendo uma coleção assim, diversificada, muito bacana. Meu pai gostava bastante de vinil também, mas rock, a única coisa que ele tinha era Raul Seixas. Aliás, eu conheci Raul Seixas pelo meu pai. Conheci rock por causa do Raul Seixas, então por causa do meu pai. Mas era a única coisa de rock que ele tinha. O resto era tudo sertanejo ou samba. Aqui era a mesma coisa, só que aqui em vez de sertanejo de samba, era Altemar Dutra pra lá, sabe? Essas coisas bem... Nossa! Bem pesadonas, assim. Sentimental, assim. E até tô bem triste porque essa semana, dia desse, teve uma praga de cupins que comeu boa parte das capas dos vinis antigos do meu pai. Quase a coleção completa de Roberto Carlos ficou só o vinil. Que merda. Mas e aproveitando que tá falando aí, Marcelo, fala uma coisa aí bem marcante, assim, que talvez tenha a ver com tua profissão, ou até que tu lembra de um momento específico, assim. Momento específico eu não lembro nada. Da minha infância eu lembro muito pouco. até meus 10 anos de idade, mas eu lembro assim de uma coisa que eu assistia muito, que eu não lia muito quadrinhos na época, mas uma coisa que eu assistia muito era os Tokusatsu, né? Então, três que são na minha lista assim, dos que estão guardados na minha memória, que é o Cybercop, o Giban e o Jaspion. São os três que estão guardados na minha memória com muito carinho. Ainda mais Jaspion, eu tenho todos. Eu tenho todos os episódios. O Jaspion, eu tenho uma história até engraçada, porque o Jaspion assistia tanto, eu gostava tanto, que aquela história, você queria se impressionar, você ia dormir, você começava a sonhar com aquelas coisas, né? Então eu começava a falar certas coisas que eram da série, né? E aí minha mãe, teve uma época que minha mãe proibiu assistir Jaspion, porque dizia que eu tava me dando pesadelos, eu não podia assistir mais Jaspion. Mas você tinha pesadelo com Satan Goas? Com Magari? Como é que era? Alguma coisa do tipo, eu não lembro o que era, mas minha mãe dizia que eu ficava falando lá e... Eu acho que era bem pensando que eu estava lá no meio da batalha, alguma coisa do tipo. Eu já disse isso, Tokusatsu, na matéria que eu escrevi lá pro Areva, mas o meu predileto é o Kamen Rider disparado, mas o, puta, sabe, Cop, Splashman, entende, mas Tokusatsu também tem muito. Eu nunca gostei muito de equipe, né? Sempre gostei mais dos personagens solos. Cara, eu gostava de todos, com exceção de Ultraman, que eu nunca vi graça, cara. É, ah, não. A única equipe que eu gostava de fato era o Cybercop, porque eu achava muito massa aquela coisa das roupas bem de policial, com cada um com uma cor, e o cara fazia um Hadouken lá pra só fazer um tiro, e a negócio da cidade que tinha que sair arminhas de todos os cantos, de todos os lugares da cidade. Sim, eu sempre sonhava com isso, eu digo, porra, devia ter um negócio desse na cidade, você sair com refrigerante, alguma coisa, meio do nada. Passar um cartão. Vocês três me lembraram coisas específicas, assim, da minha infância. Fosse relacionado a isso. O Marcelo me lembrou do último episódio dos Flashman, porque assim, quando eu era criança, a TV só pegava o canal 8, que era aqui, né, que era Globo. Às vezes pegava o 10, que tinha o... Como é que é os palhaços lá, que agora voltaram lá, que eu me esqueci o nome deles, né, o... Patatá. O Bozo. Patati Patatá, não. O... não Bozo. Aqueles dois, que eram dois palhaços. Forte bate-boca marcou a primeira sessão no Senado depois do recesso parlamentar. Foi entre os senadores Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e Fernando Collor, do PTB de Alagoas. A discussão começou quando Simon, mais uma vez, pediu a renúncia de José Sarney da presidência do Senado. Ah, tinha espirro. Tinha espirro na Band. Bandeirantes, e, isso. Uhum. Na Bandeirantes, eu lembro disso. E daí o que acontecia? Só que minha mãe, ela trabalhava diarista. Quando ela não tinha com quem me deixar, ela me levava. Isso foi um dos motivos pelos quais eu me tornei leitor assíduo de quadrinhos, porque ela me chantageava. Eu não queria ir com ela, mas ela dizia assim, ó, se tu for, eu compro um gibi pra ti. Aí eu fazia minhas coleções, eu comprava todo mês as edições. Eu garantia as edições assim, ó. E aí tinha algumas casas que daí e eu podia assistir TV, e aí quase que eu podia assistir TV, eu lembro que eu assistia o seriado do Hulk, o seriado do Homem-Aranha, aquele dos anos 70, lembra, Modeste? Aquele que ele era cabeludo, ele tinha os mullets. Tosco, cara, ele soltava teia de um pulso. Era muito tosco. Eu gostava daquele ator como Peter Parker. O que eu lembro desse seriado é a música, cara. Aquela guitarrinha. Quom, quom, quom, quom, quom, quom. Totalmente anos 70, né, cara? Era muito anos 70. E além disso, os Tokusatsu, né? Cara, eu nunca me esqueço que eu fiz a minha mãe, coitada. A gente perdeu o ônibus de eu assistir o último episódio dos Flashman. Flashman era uma equipe, né? De Tokusatsu, uma equipe de super-heróis e tal. Eles eram terrestres que, quando crianças, eles foram levados pra outros planetas e cresceram treinando naqueles planetas, sendo guerreiros e tal. A história dos Flashman, eles voltando depois de adultos pra tentar encontrar os pais deles. Só que eles descobrem que a Terra foi invadida e tal, e eles tentam resolver lá. Eu nem lembro quem era o vilão. Eu só sei que o que me marcou muito no final é que eles conseguem vencer o vilão, mas eles descobrem que o fato deles terem sido criados em outros planetas fez o corpo deles se alterar, a atmosfera da Terra se tornou tóxica pra eles. E eles tiveram que ir embora sem descobrir quem eram os pais deles. Tá. Um deles descobriu, a menina, exatamente, Rosa. Tá certo. Ela descobre, né? E mais ninguém mais descobre. E aí eles têm que ir embora, porque senão eles vão morrer. Cara, aquilo é depressivo. Imagina uma criança vendo isso aí. Cara, aquilo é muito depressivo. Muito deprimente. Não, no Flashman tem uma outra coisa deprimente também, depressivo pra cacete, que eles têm aquele robô gigante deles, que eu esqueci o nome agora, o primeiro, que é destruído. Ah, o Titan Flash. Mas, cara, é sem dó, é de arrancar braço, de estourar a cabeça. O Júnior e o Poderoso viram Titã depois, outro robô deles. Eu fiquei por muito tempo pensando assim, isso não pode ter sido o final, velho. Isso tem que ser... Tem que ter uma outra história, eles têm que voltar. pensar, tipo, eu demorei muito tempo pra admitir que aquilo teria sido um final, sabe? Não entrava na minha cabeça. Imagina uma criança, tu espera que toda a história tenha um final feliz, né, cara? É, cara, esse é o diferencial da cultura japonesa. Nem tudo tem um final feliz. Por exemplo, aquele novo filme da Rapunzel, novo entre aspas, né? Encantada. Se fosse um filme japonês, aquela hora que ela se sacrifica pra salvar o amado dela, aquilo seria o final, não teria lágrima do príncipe que salva a princesa. Sim. Japonesa, tipo, não, você fez sua escolha, você morreu pra salvar seu amor, parabéns, você tá morta. É pior. Se aquilo é PG-13, se é filme adulto, as consequências. O Modesto falou do Silvio Santos, eu lembrei também de uma outra coisa, caralho, velho. Aquele Jesus babaca que ficava dizendo: você tem certeza que você já fez tudo que podia pelo seu semelhante? Cara, que filho da puta, cara. Fica de olho no seu cu, hein, malandro. Não, pois o que teremos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Cara, pra vocês terem uma ideia de como isso me marcou, cara, eu lembro que aquele filme do Star Trek que eles encontram Deus. O 5? Eu mal lembro do filme, assim. Praticamente não lembro nada do filme. Pra vocês terem uma ideia de como esse negócio de Jesus me marcou, teve uma vez que eu sonhei que eu tava na Enterprise, foi no espaço procurar Deus e a gente encontrou Deus e o Deus era aquele cara. Caralho. Com aquela luz brilhando e falando esse troço, cara. Pra vocês terem uma ideia de como isso aí me marcou, cara. Acho que é por isso que eu sou ateu, cara. Que desgraça, né, cara? Por favor, Deus, para de me marcar nas coisas, porque isso já está chato. Não aguento mais, Senhor. Programas infantis. Marcou muito a nossa infância, né? Cara, eu lembro muito bem, assim, da hora do capeta. Ah, desesperados! Putz, a porta dos desesperados era foda. Desesperados era muito, muito legal. Eu queria falar de um programa infantil que só eu lembro. Assim, pergunto pra todos meus amigos, ninguém lembra, que era o Duda Alegria. Vocês lembram? Não. Cara, só eu lembro desse programa infantil. Não era com a Duda Little? Pode ser, cara. Eu só lembro do programa e que tinha um quadro que era Pergunte ao Brandão. Ele disse que sabe, mas eu acho que não. Lembro que era esse, era o... Carai. A vinhetinha e tipo, você mandava uma carta perguntando alguma coisa e o cara respondia. E também eu lembro muito de X-Tudo e o Agente G, cara. Aquilo era demais. A X-Tudo eu já era um pouquinho mais velho, assim, mas eu lembro, do programa. Eu gostava do X-Tudo, cara. Cara, Agente G, eu tenho que contar, acho que não sei se acho que já falei algum podcast, fiz algum post já. Eu era fissurado naquele programa, eu gostava muito da lógica, né? Nem conhecia Star Wars naquela época pra fazer a ligação do bonequinho lá que era o Yoda que ele tinha, que agora não lembro qual era o nome que eles usavam, mas eu tinha um livro de científico do Agente G, que eu não sei onde isso foi parar, cara. Tipo, como eu mudei da minha cidade do interior, morar na cidade do interior, que eu vim pra capital, esse livro sumiu, e eu não sei onde é que ele foi parar. Que merda. Mas, pois é, eu ia perguntar isso aí. O Agente G, eu não lembro. Eu não lembro desse programa. Eu lembro do X-Tudo. O X-Tudo também tinha experiência e tal, né? É porque, assim, o Agente G é o mesmo cara que apresentava o X-Tudo, fazia o Agente G, né? Era o Gerson. Que ele já até faleceu. No Agente G, ele era como se fosse um agente de uma organização secreta que enfrentava outra organização secreta. E tinha muitos personagens de bonecos. E passava de noite, se não me engano, na Record, alguma coisa assim. Tipo. Era na Record. Estava no horário nobre. Era 7, 8 da noite que passava. E aí eu era fissurado no programa. O programa era muito bom, cara, pra criança assim da época, sabe? É. Outro que eu dei agora, acabei de lembrar, eu acho que era do Gloob Gloob, aquelas historinhas de cadê o Léo? O Léo onde é que está? O Léo procurava o leão de pelúcia dele e o cara ia pro fundo do mar, ia pro deserto Saara e o cara fala, ah, eu vi o seu leão, ele foi pro fundo do mar. Aí ele ia pro fundo do mar. Ah, não, ele esteve aqui semana passada, mas agora ele está na Guiana Francesa. Ele ia lá pra Guiana Francesa, cara. Ele encontrou o leão, provavelmente, mas não lembro o final, assim. O Gloob Gloob era aquele que tinha o Mansfield, Marcelo Mansfield. Fizeram umas cabeças num fundo azul. Exatamente. Aquilo era demais, cara. Cara, sobre esses programas infantis aí, falando de programas de auditório, eu nunca gostei do programa da Xuxa, assim. Assisti o programa da Xuxa por causa dos desenhos. Mas eu era apaixonado pela Angélica, cara. Pela janela. Da Angélica, pela Angélica, eu era apaixonado. Eu assistia por causa dos Tokusatsu e tal, por causa dos programas que tinha. Assistia também por causa dela, assim, porra, adorava. Adorava as músicas dela na época, mas... mas por ela do que pelas músicas. Você ouvia voo de táxi, é isso que você tá dizendo pra nós? Exatamente. Tá bom. Porra, mas aquelas pernas, cara, caralho, velho. Eu gostava muito, por alguma coisa estranha da vida, eu gostava muito do programa da Mara. E... puta, mas a Mara era gostosa pra caralho. Com as pernas. E ela fazia o programa seminua, cara. O programa da Mara era hardcore mesmo, cara. E ela fazia o curugurumim, iê lá, roupa de índio, cara. Era só a tanguinha, os peitinhos de fora. Ah, não, cara. Só que enquanto vocês estavam vendo isso com a inocência de criança, eu já tava descabelando o palhaço vendo a Mara. Pois é, cara, eu não via com essa lascívia nos olhos, né? Eu gostava porque ela tinha uma coisa meio de teatral, às vezes. Aí teve uma época, ela fazia uma personagem, durante a semana mudava, assim, que ela fez uma personagem que ela era Mara do Mal, digamos assim, era anti-Mara, que ela virava uma bruxa e passava a semana toda fazendo personagem de bruxa. E, cara, eu tive pesadelos com aquilo. O Marcelo era bastante impressionável quando criança, né, aparentemente. É, cara, eu acho que esse meu lado de criação e imaginação, sabe, eu acho que acabava agregando as coisas à mente e levava pro mundo dos sonhos. É, eu que eu gostava na Mara era que tinha o Spectroman. Sempre achei o Spectroman melhor que o Ultraman quando eu era criança. E tio Jace, lembra? Aqueles carros que brotavam plantas. Nossa, aquela é muito legal, cara. Pô, eu também, ó, essas coisas assim, eu acho que é o que me inspiraram hoje, assim, me inspiraram a ter ideias, coisas assim, essas coisas que não vê hoje. Eu não vou dizer que a gente não vê hoje em desenho, porque eu não assisto desenho hoje, né? Então eu vou estar cagando regra. Antigamente era legal. Eu não assisto desenho hoje em dia, mas tem meia dúzia de desenho bom, sabe? Nossa época dos anos 80 e 90, época de ouro dos desenhos. Porque também era a visão de infantil era bem diferente da de hoje, né? Você vê pelos programas que a gente tá citando aí, né? O Agente X, X-Tudo, o Gloob Gloob, como é o nome daquele que tem o Nino? Rui e o Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua. Tipo, eram programas que tinham a intenção de ser infantil com ensinar, né, velho? Tipo, fazer com que a criança pensasse e tal, tivesse atividades. Mundo de Beakman. É, tivesse atividades lúdicas, ah, né? Ah, o Mundo de Beakman tá louco, né, cara? É, o Mundo de Beakman acho que eu já tinha já era um pouquinho mais velho também, mas assim, me marcou muito, cara. Muito mesmo, assim. Tudo bem que eu acho que eu devo a minha entusiasmo científico mais aos quadrinhos do que propriamente ao Mundo de Beakman, assim. Pô, eu comecei a ler quadrinho no meio da Crise das Infinitas Terras, né, cara? Uma criança de 6, 7 anos lendo sobre universos morrendo, multiverso, máquinas atravessavam realidades e o que isso não faz com a cabeça de uma criança, né, cara? Todos os personagens que não tinham superpoderes e que estavam salvando o mundo eram cientistas, né, cara? Então, imagina, eu passei a infância inteira querendo ser cientista. Aí depois que eu descobri que cientista, na verdade, não é exatamente uma profissão e que eu teria que escolher uma área específica da ciência, aí começou a ficar mais complicado. Eu cheguei, inclusive, até a começar a fazer biologia porque eu queria fazer engenharia genética. Depois eu acabei mudando de ideia, mas enfim. Beakman me influenciou muito, assim, porque daí, diferente dos quadrinhos, Beakman me mostrava como a ciência era uma coisa pé no chão, assim. Qualquer pessoa podia fazer, assim. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Tipo, cara, eu também posso fazer ciência, eu também posso ser um cientista, sabe? Agora fiquei imaginando o Rafael fazendo barabim, barabum, saia já da minha cozinha. Pra vocês terem uma ideia, a sorte é que eu descobri meio em cima da hora que o Pouso Aluno ia estar aí o ano passado, se não me engano, ano passado, ano retrasado que ele teve. Porque senão, cara, eu comprava uma passagem pra São Paulo e eu teria ido, cara. Eu tava fora de São Paulo, cara, fiquei tão indignado com isso. Eu queria ter muito ido. Porque até hoje, ele viaja aos Estados Unidos, não só aos Estados Unidos, mas o mundo, fazendo apresentações como o Beakman e como era o programa, assim, sabe? Tipo, fazendo experiências e tal pra crianças, cara, é muito foda. O Beakman veio e eu não sabia. Ele veio ano passado pro um evento aí. Eu acho que ele veio no Anime Friends, se não me engano, e teve uma palestra dele. E meus amigos todos tiraram fotos com o Beakman e eu viajando a trabalho. Puta, que indignação, cara, eu tava. Que merda! Cara, se um dia eu souber que o Jasper vir pro Brasil, eu me mato. Eu acho que ele já veio, o ator, porque ele só é famoso no Brasil. coisa mais que marcou a saída da minha infância e a entrada na minha adolescência chama-se Top Model. A novela? A novela. Aquilo pra mim foi um marco, assim. Até hoje eu ouço Oingo Boingo e lembro da novela. Eu era apaixonado pela Gabriela Duarte. Até hoje eu acho ela a coisa mais linda. Mas eu via aquela mulher, aquela menina, eu ficava louco com aquilo. Não é possível, aquilo não existia. Na mesma época, eu fiquei apaixonadinho, vamos dizer assim, pela Kitty Pryde lendo X-Men, cara. Super Aventuras Marvel. Ela tinha acabado de sair dos X-Men e voltando pros Novos Titãs. Novos Titãs, Novos Mutantes. Porra, Kitty Pryde dos Novos Titãs. E aquela capa, eu lembro que eu ficava olhando aquela capa, ela linda com o cabelo na cara, assim, o professor Xavier é um babaca no balão, assim. Cara, foi quando eu despertei pelo gosto pela mulher, assim. Então tudo foi calhando na mesma época. As vizinhas começaram a ter peitinho. Não era só as menininhas chatas que não se metiam nas brincadeiras que a gente fazia. Agora era gostoso ter mulher perto, cheiro de mulher. Elas começaram a usar Tati, aquele perfume do Boticário. Tati até hoje fica no meu... Nossa. Ele deve ter gozado. Oh, meu Deus. E aquela coisa de mostrar, a novela mostrava crianças da minha idade, assim, adolescentes da minha idade. Então eu tinha identificação com aquilo, da minha galera, com a galera da novela e tal, assim, por mais a gente não morasse em praia, não fizesse aquelas coisas e tal. Top Model é aquela que tem o Nuno Léo Maia com a família gigantesca. Esse mesmo, a família Kundera, ele era o Alex Kundera. Cara, eu lembro dessa novela que tocava Hey Jude, né? Pra que chorar? Caraca, velho. Eu lembro disso. E assim, isso foi o grande marco, assim, que eu lembro da minha adolescência, assim. Porque foi ali que despertou tudo, assim. Eu deixei de ser aquele moleque besta. Eu não vou dizer que eu já não conhecia o onanismo, os prazeres do onanismo, assim. Mas era coisa de ver Playboy da Mariette, da Carla Marins, Playboy da Isabela Garcia, assim, aquelas Playboy que você pegava escondida de comprar revista pornô no Câmbio Negro, assim. Ali não era aquela gostosa da TV, era a menina do lado, cara. E aí era gostoso. Foi o despertar sexual do Modesto. Ah, cara, isso, nossa, até hoje. Eu lembro, volto com saudade daquela época. Ai, meu Deus. Eu não vou citar nomes, porque eu ainda tenho contato com pessoas dessa época, com meninas dessa época. Foi divertido, cara. Que nem o Modeste, eu vou falar da transição também. Na minha rua tinha a lenda, assim, de um lugar secreto onde se acumulavam as revistas pornográficas. Né? Tinha uma casa, um tijolo que era meio falso, você tirava e todo moleque, assim, guardava lá, não guardava em casa, porque senão as mães pegavam, né? Era o santuário das revistas pornô. É, tipo, passava de geração para geração, pelo jeito. Porque tinha muita Playboy antiga, tinha a revista Brasil. Mas eu lembro que a primeira que me marcou, assim, que me marcou mesmo foi o Tiazinha. Playboy, assim, que me marcaram. Agora, no contexto geral, que foi em 2001, 2000, que eu comecei a comprar quadrinhos. Eu tava aí já com 15, 16 anos. Na mesma época que eu comecei a curtir rock and roll. Eu tava na escola e era aquela época que era moda Discman, né? E a galera levava o Discman e os CDs pra escola. E eu sempre curti música eletrônica. Por influência do meu irmão, que é mais novo, mas ele curtia, eu acabei gostando também. A gente ouvia bastante. Na escola, um amigo meu me emprestou um CD de uma banda de punk chilena, que eu não lembro o nome. Até hoje eu tô atrás desse CD. E eu ouvi, eu gostei bastante. E aí passei e ouvi muito punk, Ramones, Clash, Sex Pistols, UK Subs. Eu ouvia bastante punk rock e gostei da cultura. Mas o que me trouxe pro metal mesmo foi algo bem engraçado. A gente tava na sala de aula, um amigo meu tava com o CD do Rhapsody. Não sei se vocês conhecem essa banda. Sim. Pra quem não conhece, é uma banda que eles fazem algo como se fosse um Hollywood Metal, eles chamam. É quase um Senhor dos Anéis cantado, né? E eu lembro desse CD em específico, que era o Symphony of Contentlands, a parte 1, era o mocinho, cavaleiro, voando num dragão dourado, e a contracapa, quando sabe, tinha a morte, voando, dragão vermelho, indo de encontro a ele, com tudo, tudo roxo. E aí eu comecei a zoar o camarada, falei, meu, deixa eu ver esse CD de satanista aí, tava zoando aqui, isso é aquele que curtia metal. E aí na hora que eu vi os primeiros acordes, aquele negócio todo épico, aquela, e as letras, e o mapa que a gente recebeu, eu falei, puxa, que pariu, esse negócio é muito legal. E aí eu entrei de cabeça no metal, e foi a época que eu também vi o clipe do Iron Maiden, The Wicker Man, e aí tudo isso veio de uma vez só, e os quadrinhos, entrei nesse esse mundo do rock and roll, acho que eu fiquei esse mal acabado que sou hoje. Foi a época também que eu comecei a estudar, fiz o curso técnico, comecei a entender como as máquinas funcionavam, planejar máquinas. Uma época muito específica, onde aconteceu um monte de coisas. Eu considero que os meus 15 anos, a transição mesmo, que eu dei conta que eu era um adolescente, estava me tornando adulto, estava no processo. Diferente do Modesto, o meu interesse já por mulher já era, já vinha há 7 anos atrás. Já. É que você é o nosso Latin Lover, né, Romini? Que você é o orgulho do podcast, cara. Sim, na pré-escola eu já era apaixonado por uma menina chamada Cibele, ela levava batom escondido para ficar me beijando. Entendeu? E eu era muito safado, porque eu falava assim, pô, ela levava, e aí tinha os outros meninos odiavam, né? E eu ficava, não me beija, tipo, já agarrando a menina. Sabe, tipo, não vem. Seria difícil pra ela não perceber que eu tava gostando. Eu me sinto seminarista, cara, quando eu ouço essas histórias do Romani. O sexo mais bom do Romini, que envolve no mínimo 3 pessoas e um cavalo, ninguém acredita. Não é bem assim. Ah, o que vocês falam assim da sua adolescência, eu lembro como minha infância, né? Das novelas, de trilhas e essas coisas, eu lembro de mais pra infância. Pra minha adolescência, essa história de transição e tal, eu nunca fui muito. Minha adolescência era muito noob, como dizem hoje em dia, né? Apesar de ter a noção já dessa questão de relacionamento, de paquera, dessas coisas e tal. Por questões familiares e problemáticas familiares, eu nem saía, não tinha muito contato com muitas pessoas e tal. Então, eu era muito pelo que eu via na televisão e tal. Então, pra mim, o que me marcou nesse mundo, como o Modesto falou, onanista, foi a Emanuele, cara. Emanuele, um mundo de desejo. Queen of the Galaxy, Emanuele. É, Emanuele, acho que todo mundo passou, né, pela fase Emanuele. Emanuele e Cine Privé, né, cara? No geral. Né? Oh, vocês não lembram do Tensão Total da Rede? Tensão Total, é. Que passou a Alcova. Desse período iniciozinho de adolescência, eu falo de um filme que me marcou pela conta da história da... que era aquela coisa fofinha e tal, que era o meu primeiro amor, né, do Macaulay Culkin, né, relacionamento entre criancinhas mesmo iniciando, que é perto das histórias do Romani, que é um conto de fadas, né, cara. Cara, primeiro amor, eu fui com uma guria, cara. Eu fui pra levar uma guria no cinema pra dar uns malhos, né, no cinema. Eu, cara, não tive de levar a guria pro cinema, assim, quando muito novo, assim. Eu fui, acho que já com meus 15 anos, assim. O que acontecia quando eu comecei, tipo, com uns 12, 13, quando eu comecei a sair e ficar com guria, o que acontecia era o seguinte: aqui no bairro tinha uma menina que ela ficava sozinha em casa. Então ela organizava os encontros com a galera na casa dela e a galera ia lá e ficava. Então, tipo, por exemplo, a menina que eu fiquei a primeira vez, eu fiquei na casa dessa guria. Imagina, a mãe não sabia e tal, essas coisas assim. Fiquei lá, tipo assim, ela pegava, deixava lá nós lá e nós ficava, sabe? E isso levou uns 2-3 anos, aí com o tempo foi progredindo e a coisa passou a ser mais do que só ficar, né? No começo, assim, era mais essa coisa de só dar uns amassos mesmo, né? Então a gente ia lá, se reunia pra assistir filme, geralmente filme de terror, e tinha já uns esquemas organizados assim, tal, meio pré-organizados, né? Já tinha as panelinhas assim de, ó, aquele guri quer ficar contigo, ó, aquela guri quer ficar contigo, já meio que ajeitava lá. Aí com o tempo a coisa começou a evoluir, né? Até começar a doar, não, vamos ver, né, dá um jeito de deixar nós num quarto ali sozinho e tal, aquela coisa e tal. Quando essa coisa começou a evoluir assim, daí, tipo, provavelmente a mãe dela descobriu e tal, eu só sei que a gente acabou não se reunindo mais lá. Aí, ó, as reuniões passaram a ser no colégio, daí quando eu tinha que fazer alguma coisa mais íntima, eu tinha que arranjar outro lugar. Parecendo aquelas histórias de festa de filme americano, né, que faz a... junta todo mundo, vai, faz a festinha e vai pra um mocharifado, pra um quarto escuro. Cara, mais ou menos, cara. Eu sempre digo que eu não posso me considerar nerd, pelo menos nesse sentido assim, porque geralmente nerd fala assim, o segundo grau foi a pior época da minha vida, ou o colégio foi a pior época da minha vida. Cara, eu nunca sofri bullying, nunca fui considerado coisa assim, quando era na escola, geralmente o pessoal, às vezes me chamava de CDF, coisa assim, mas nunca era uma coisa de tipo me isolar, eu sempre era amigo da galera, sempre conhecia todo mundo. No segundo grau era popular assim, sabe, então foram as melhores épocas da minha vida, assim. E primeiro grau nem tanto, mas o segundo grau principalmente pra mim foi um filme americano americano. Porque pra mim foram 3 anos de festa, assim. Ah, caramba. Pra vocês terem uma ideia, terminou. No terceiro ano, eu levava um caderno, um lápis, uma caneta, uma borracha. Pra todas as matérias. Durante o ano inteiro. E aí? Não, e aí, mano? E aí? Mas pra mim também foi um filme americano. Só que eu era um nerd aí dos filmes americanos, né? Então, eu era um nerd sem nem saber. Porque na época, assim, na adolescência, eu não lia tanto quadrinho. Eu comecei a ler quadrinho na metade da adolescência, 14, 15 anos. Foi quando comecei a ler quadrinhos mais e tal. E via tanto filme, não lia tanto. Então, era ficar aquele grupinho restrito. Meninos conversando sobre quadrinhos. Tinha habilidade social nenhuma. Então, era um nerdão mesmo da coisa. Eu gostava de quadrinho desde antes de eu entrar na escola. Quando eu comecei a estudar, comecei a ver que as crianças não liam quadrinhos. As crianças que eu conhecia, assim. Então, o que aconteceu é que, não que eu não falava que eu gostava de quadrinhos. Na verdade, eu falava. Mas como as crianças não se interessavam, naturalmente, assim, eu acabava fazendo aquelas coisas que eu gostava de fazer, mas que as outras crianças também gostavam de fazer. Então, foi no segundo ano que eu conheci um amigo meu, que hoje em dia é meu melhor amigo. O Modés não chegou a conhecer, ele chegou a conhecer o Kim, que eu conheço um pouquinho menos de tempo, mas esse meu amigo, que inclusive eu sou padrinho do casamento dele, a gente se conhece, já vai fazer 24 anos, 23 anos que a gente se conhece. Aí sim, aí quando eu conheci ele, aí tipo assim, eu e ele, a gente tinha essa comparsa nessa coisa de quadrinhos, assim. Mas com os outros a gente lidava normalmente, assim, fazia as coisas normais. Não sei se aqui era diferente e tal, mas nas escolas que eu estudei nunca teve isso de segregar, sabe? A coisa foi ter panelinha no segundo grau. Só que daí no segundo grau já era popular, daí eu era das panelinhas mais populares, mas... Você é um cara de sorte. É, pois é. Por favor, Deus, para de me marcar nas coisas, porque isso já está chato, não aguento mais, senhor. Queria falar, na verdade, uma coisa que não tem tanto a ver com iniciação sexual, coisa assim. Na verdade, é uma coisa bem mais inocente. Foi mais ou menos na minha adolescência que eu assisti o Laboratório do Dexter, o desenho. Eu me identifiquei muito com o desenho porque era um desenho que lembrava a minha infância. Porque as pessoas às vezes não entendem quando eu falo, mas tipo assim, vocês não fazem ideia do nível de realidade quando eu digo que eu era o Dexter quando eu era criança. Eu tinha um laboratório secreto, eu tenho uma irmã mais velha. Minha irmã mais velha, ela era a Didi igual, ela só não era loira, mas a personalidade era exatamente igual, sabe? Então eu assisti o desenho do Dexter e eu pensava, caralho, o cara parece que leu minha mente e escreveu minha vida no desenho, assim. Então foi uma coisa engraçada da minha adolescência, assim, de me identificar com um desenho porque ele me lembrava da minha infância. Agora que você tava falando disso, me ocorreu uma coisa. Lembrando da música que marcou a adolescência, eu lembrei de uma música que marcou muito a minha infância, que foi bem quando eu ganhei meu primeiro Walkman, que foi quase sem querer do Legião Urbana. É a primeira música do Legião Urbana que eu ouvi de uma videocassete emprestada no ensino médio por uma amiga, pra mim é a mais marcante. E foi quando eu comecei a comprar disco, assim, eu comprava os vinis do Legião Urbana quando saía. E foi muito minha infância, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana e tal. E aí, lembrando da adolescência em si, eu comecei a lembrar das músicas eletrônicas, assim. Eu passei aquela época do poperosão mesmo. Sim, do Tecnopop. Isso, Tecnotronic, tinha um Limit, Dr. Alban. Máquina Total, lembra? CNC Music Factory, nossa! Mas Máquina Total era coletânea, né? Sim, era coletânea, mas aqui era uma mania, assim. Tocava em todas as boates, assim, as Máquina Total. E aí o pessoal gravava fita e tal, era... Todo mundo só ouvia Máquina Total. E as nossas festinhas, assim. As festas de garagem que a gente fazia. Tudo que a gente fazia era quase uma obsessão. Era pra pegar mulher. As festas eram pra pegar mulher. A gente ia pra balada pra pegar mulher. Eu comecei... Acho que na adolescência era normal, né, cara? Tipo assim, tudo tinha a ver com pegar a mulher. Adolescente, o cara acorda pensando nisso, vai dormir pensando nisso. É, exatamente. Sim. O problema é que nessa época a gente pensava mais do que pegava mesmo. Né? Ah, sim. Exatamente. É. Tentativa e erro, né, bicho? De gravar fita de rádio pra tocar, era pra tocar na festinha. Então tinha aquelas vinhetas de programa no meio da música. Na minha adolescência, CD era uma coisa que tava começando, assim. Então era fita e disco. E a gente juntava duas picapes, assim, pra fazer National e um CCE. E aí a gente juntava os dois, assim, ia tocando numa e passando pra outra, assim. Juntava a galera numa garagem, colocava a lona, colocava umas luzes e pronto, tava feita a festa, assim. E é bem essa época dessas músicas, assim. E a música que eu posso dizer que marcou bem a minha infância, a minha adolescência dessa época, assim, foi No Limits, do Team Limited. Vocês não vão saber. Não, there's no limits, no. Puta, cara. Ah, sei, eu sei que música que é. Nossa, mas eu, caralho, nem lembrava. Não lembrava que essa música existia até agora. Peguei muito essa música no Dance Dance Revolution. Puta que pariu. Esse é o tipo de coisa que não precisava saber, né, Holmes? Cara, eu era muito foda nas maquininhas de dança. Já que a gente tá falando de música, vocês lembram qual foi o primeiro CD que vocês compraram? O cara, o meu primeiro CD é a minha moedinha número 1 do Tio Patinhas, cara. Eu ia espancar um sujeito que sumiu esse CD, cara. Ele veio me pedir desculpa, quase chorando, porque ele soube que eu ia bater nele com aquele CD, que é o Tributo ao Black Sabbath, Nativity in Black. Minha mãe, ela ia me dar meu primeiro Discman, e era o meu primeiro aparelho de CD. Eu não tinha nenhum aparelho de CD em casa. E eu comentei isso, meu pai me deu dinheiro pra eu comprar um CD, comprar algum CD. Só que nessa ele já tinha pedido pra uma amiga minha meio que dar uma assuntada, assim, o que que eu gostava, o que que eu tava afim de comprar. Aí meu pai comprou pra mim o Tributo ao Black Sabbath, que era importado, não tinha lugar nenhum pra vender aqui, era só na Savarin Discos aqui em Curitiba, que era uma que trazia disco importado. A grande coisa do CD é que tinha o Bruce Dickinson solo. Primeira coisa depois que ele saiu do Iron Man, assim. Aquele CD que até hoje eu tenho, se alguém mexer, morre. O primeiro CD que eu comprei de fato foi o Acústica MTV do Capitão Inicial. Caralho! Foi o primeiro CD que eu comprei, porque foi o meu primeiro salário quando eu tinha 17 anos de idade. Foi meu primeiro. Gastou nessa merda. Pô, velho, eu tinha 17 anos de idade, né? Aí, 17 anos de idade, eu achava interessante. Eu assistia MTV, via os videozinhos, aquela coisa toda, né? Aquela ilusão toda de MTV e tal. Comprei e achei interessante. Só que foi também o meu primeiro CD a perder. Romy, tu lembra qual o teu primeiro CD que tu comprou? É mais ou menos a mesma história do Marcelo. Foi o primeiro salário. Foi Hammerfall, a Crimson Knight. CD duplo ao vivo do Hammerfall, cara. Banda que eu sou apaixonado até hoje. Modeste, tu lembra do primeiro vinil que tu comprou? Com o dinheiro que minha avó tinha me dado, assim, cara. Eu comprei o Legião Urbana 2 e o primeiro do Legião Urbana no mesmo dia. Oh, maneiro, maneiro. Eu nunca comprei vinil, cara. Eu cresci com o meu primo mais velho sendo roqueiro. Então tudo que eu conheço de rock eu aprendi com ele, assim. Ele tinha todos os discos, ele tinha todas as fitas. Nunca precisei comprar um vinil. Eu fui comprar vinil um pouco mais velho, assim. O meu primeiro CD foi... Até lembro que foi no ano de 95. Trilha sonora do Batman Eternamente. Que eu comprei só por causa da música Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, do U2. E tinha também Kiss From A Rose, do Seal. Sim, Kiss From A Rose. Lembro dessas duas músicas, que eram as músicas que mais tocavam na rádio, mas eu comprei por causa da do U2. Trilha sonora era demais, assim. Eu lembro que foi a primeira que eu comprei, e eu lembro que foi a primeira que eu comprei, linkando com a coisa de adolescência, época de pegar mulher e tal, não sei o quê. Eu lembro porque foi quando eu comprei esse CD, eu tinha sem comprado também, foi o meu primeiro aparelho de CD, né? E aí eu comprei esse CD com a minha mesada ainda. Logo depois que eu comprei, não lembro se foi um dia depois, uma semana depois, mas tipo, logo depois que eu comprei, aí eu convidei duas coleguinhas minhas, muito gatas, pra ir lá em casa ouvir o CD e tal, e não consegui pegar nenhuma delas. Mas, tem uma coisa muito boa. O Romy falou uma coisa muito legal, que é aquela coisa assim, que da adolescência, na verdade, só quer pegar, né? Só tá pensando em pegar, mas o pegar é um pouco mais difícil. Mas é legal o quanto a galera mentia que tinha pegado, né? Ah, certeza. E eu não precisei disso. Aham, Cláudia, senta lá. Como eu levei as gurias lá em casa, e daí depois eu comecei a sair muito seguido com uma delas em específico, todo mundo achava que eu tinha ficado com a guria. E mesmo dizendo, bah, não fiquei bem, que eu gostaria, mas não fiquei. E as pessoas não acreditavam, os meus colegas e a gurizada achavam que eu tava tirando onda, assim. Aí uma hora, tá, tudo bem, então vocês acham que eu fiquei, então eu fiquei. E ficou por assim mesmo, sabe? Então eu não fiquei com a guria, mas no fim das contas todo o colégio achou que eu tinha ficado. O que foi um win, né? De qualquer maneira, foi. Ficou com fama, e fama de comedor, por isso eu era popular. É, pois é. Mas todo mundo tinha aquela menina que era fácil, a vizinha fácil, a colega que era fácil. Ah, ela já deu, ela é facinha. Ah, tem, sempre tem, né, cara? Lá na minha escola tinha guria que dizia-se que tinha passado o rodo em todo mundo. Mas é engraçado que essas que diziam que todo mundo tinha pego, que eram os corrimão, eu nunca peguei. Ou era exagero, eu era um zero à esquerda, né? Em tentar ficar com essas gurias. Em compensação, eu tinha sorte em ficar com as gurias que geralmente caras falavam, bah, nem tenta que não vai rolar, assim. E aí eu chegava como quem não quer nada, acabava me dando bem, assim. Então, sei lá. Cara, lá na minha escola a gente sempre falou isso, e é uma coisa que eu vejo até hoje. Tem três tipos de mulher: a santa, que não dá pra ninguém, a puta, que dá pra todo mundo, e as filhas da puta, que dá pra todo mundo, menos pra você. No meu colégio só tinha filha da puta, cara. Não, é legal que semana passada foi um podcast em homenagem às mulheres e tal, toda fofinha, toda bonita, né? Essa semana já vem outra coisa totalmente diferente. É. Vingança! Por favor, Deus! Para de me marcar nas coisas, porque isso já está chato! Não aguento mais, Senhor! Bom, galera, chegamos no fim, né, do podcast. A nossa ideia era falar sobre a infância, adolescência e a idade adulta. A gente se estendeu bastante pela infância e pela adolescência, porque bem ou mal é a fase mais divertida, né? Porque vamos combinar que fase adulta é meio depressiva, o cara tem que pagar a conta, né? Se o cara tá namorando ou tá casado, ele faz menos sexo do que quando tá solteiro, enfim, vários motivos pra tá meio deprimido. Então, geralmente, o passado parece mais brilhante, né? Do que... Vou falar de novo, pra mim, meus 30 anos são mais interessantes do que meus 16, 17. Ô Marcelo estragando a piada, hein? A estatística. Eu tô quase aquele cara que era o nerdão na, né, adolescência, virou o empresário rico com os 30 anos. Só falta ser rico, né? Exato. Eu compartilho um pouco do sentimento do Marcelo. Tava fazendo aquela brincadeira, mas na verdade eu também concordo, porque até por coincidência hoje eu botei no YouTube uma coisa que eu gostaria que existisse a viagem no tempo pra pegar todo mundo que fica dizendo que antigamente era melhor e mandar eles de volta pra lá. Às vezes me irrita o pessoal ficar falando, ai, porque as crianças de hoje fazem isso, fazem aquilo, as crianças antigamente fazem não sei o que, não sei o que. Cara, como se o passado fosse um universo alternativo utópico, assim. Ai, antigamente o pessoal não ficava na frente do computador, e o cara tá digitando isso na porra de um computador. Então podem me pôr nessa máquina do tempo, porque eu queria voltar só pra ver a TV de antigamente, ver o Borghetti, ver Trapalhões. Cara, o Borghetti morreu há pouco tempo. Cara, o Borghetti eu via desde muito criança. É que o programa dele, o Cadê, era daí, uma emissora aí da TV, exatamente, a Rede OM. Então eu vi o Borghetti desde os meus 7, 8 anos de idade, assim. Assim, sem falsa demagogia, assim. Hoje em dia eu me considero uma pessoa extremamente feliz, assim. Eu não tenho nada do que reclamar da minha vida, embora eu ainda seja pobre, ainda vá a pé pro trabalho e volte. Seja solteiro e... O cara começa. Vai ficar depressivo. A minha vida é ótima, é, uma vida é ótima. Eu vou a pé pro trabalho, tô solteiro, não tô comendo ninguém. Até o garçom me traz outra pinga. Beba um copo e deixe outro para mim. De qualquer maneira, né? Então, já que a gente falou bastante da infância e da adolescência, né? Vamos encerrar aí falando, pelo menos dando uma pincelada, opa, da fase adulta, né? Nem que seja no início da fase adulta ou até coisa mais recente, mas alguma coisa que cada um aí tem de marcante, assim. Que agora você está no arquivo confidencial! Considero fase adulta a partir mais ou menos dos 23, 25 anos, assim. Eu acho que é a partir dessa época, assim, que parece que tu começa a realmente ter a noção da tua vida, assim. Ter a noção de aproveitar o que tá acontecendo. Eu acho que tu tem bem mais capacidade de, pelo menos eu, assim, tenho bem mais capacidade de autoavaliação na fase adulta do que eu tinha antigamente, assim, onde era geralmente temporal, assim. Eu só vivia, não parava muito pra me autoanalisar, né? A minha vida, se for levar em consideração, tive que crescer muito cedo por problemas que eu tive em casa, que vai ser até onde eu vou acabar falando do meu momento marcante, assim. Meus pais se divorciaram novo, assim, eu tinha 10 anos. Eu tinha um irmão muito pequeno nessa época e meio que tive que crescer rápido, porque meu pai precisava que eu crescesse rápido pra ajudar ele com meu irmão, pra ter uma postura mais de independência mesmo, assim. E por isso até que por muita coisa da minha vida eu acabei acelerando o passo. Comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos eu tava trabalhando, 15 anos eu já colocava um pouco de dinheiro em casa, tinha o meu dinheiro pra mim, mas eu ia fazer algumas coisas. Então a minha fase de amadurecimento acabou sendo antes dos 23, 24, eu acho que foi mais pros 19, 18 anos mesmo, aquela coisa de me sentir adulto. Coisa que hoje eu podia colocar que marca, momento marcante, até agora esse momento, assim, é justamente ter a ver com isso, porque foi nessa fase mais adulta que eu fui entender o que foi o divórcio dos meus pais. mais, assim. O que que aconteceu, por que que, sabe? Não era nada comigo, não era nada com meu irmão, era uma coisa de relacionamento deles. E isso levou muita briga e muita culpa pra minha vida, assim. Eu tinha uma carga muito grande em cima disso, porque eu acabava me sentindo culpado de uma forma ou de outra dos meus pais terem separado. E acho que é uma coisa que todo mundo que é filho de pais separado acaba tendo essa sensação ruim, assim. E foi quando eu comecei a ter a minha vida que eu fui entender a vida que meus pais levavam. E foi nesse momento que eu zerei os problemas com a minha mãe. E sabe aquela coisa de zerar os pontos ruins e só ter ficado as coisas boas? O problema é que logo depois, meses depois de eu ter essa conversa com a minha mãe, de a gente sentar, conversar, que inclusive foi no mesmo dia do tsunami que teve no Oceano Índico e tal. Eu lembro que a gente tava numa festa, eu tinha ido visitar minha mãe tava morando em Minas, ela já tinha ficado um tempo na Ilha do Mel. Imagine, minha mãe morava na Ilha do Mel, eu fiquei um mês e meio na casa dela. Mas assim, não tinha aquela coisa assim, a gente se respeitava, se gostava, era minha mãe, óbvio, mas quando eu fui nesse dia, a gente foi pra uma festa e a gente voltou pra casa e a gente começou a conversar sobre isso. O meu irmão e meu padrasto ficaram na festa bebendo que nem dois gambá e eu voltei com a minha mãe e a gente ficou conversando sobre isso, tal, vendo as notícias do tsunami que tava passando no Faustão até, assim. E a gente batendo papo, ela falou assim pra mim, nossa, eu não imaginava que você gostava tanto de mim, assim. Foda, porque assim, é a minha mãe, cara, e eu passava uma impressão de que eu não tava nem aí pra ela. E ali a gente zerou, sabe? A gente teve aquela coisa, a gente passou um tempo bem legal junto, só que pouco depois ela faleceu. E foi bem rápido, não tive nem o que fazer. Minha mãe teve um infarto, cara. Eu tava tendo alguns tipos de problema no coração, mas tava tudo sendo cuidado, tudo tranquilo, era uma coisa de começo. E ela foi fazer um exame em São Paulo. No exame ela teve um infarto, os médicos fizeram tudo o que podiam, mas não teve jeito, ela faleceu. Como a gente tava falando de música, tem uma música que me marca muito, assim, porque parece que eu tô me permitindo sentir saudade da minha mãe. Porque mesmo quando ela faleceu, meu irmão ficou muito, muito arrasado. A minha mãe, ela praticamente, pela diferença de idade, ela criou meus tios. Então meus tios ficaram muito mal. Meu pai, depois que eles se separaram, tiveram as brigas deles, meu pai e minha mãe se ligavam de confidente, cara, assim, sabe? Era legal, eles tinham uma amizade, uma cumplicidade legal. Então meu pai ficou muito mal e eu tive que meio que administrar a situação de todo mundo. E o dia que eu me permiti sentar e chorar foi ouvindo uma música, a música do Roberto Carlos, chamada Outra Vez. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Essa música ficou muito marcada na minha vida, assim. Que é aquela coisa das lembranças que eu trago da vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Então, acho que isso foi, por um lado, é horrível de triste, mas foi a passagem, foi a sensação. Primeiro, aquela coisa de entender quem são os nossos pais. E segundo, de saber que eles vão embora, cara. A gente só tem noção de morte mesmo quando ela acontece do teu lado. Não adianta ser um parente distante, uma pessoa que você não tem tanto contato. Você vai sentir o que é perder uma pessoa e sentir mesmo a dor quando é alguém que é do teu lado, assim. O falecimento da minha mãe me trouxe isso, assim. E é uma coisa que até me deixa mais próximo até da minha namorada, da Selene, porque ela passou uma situação muito complicada também com o avô dela, que foi a figura paterna dela. Então, às vezes, a gente até conversa sobre isso, tal, sobre como que isso transformou a gente em quem a gente é hoje, assim. Então, se for pra colocar uma música pra essa minha época da minha vida, eu colocaria como Outra Vez, Roberto Carlos. Homem, eu quero ver tu bater o Modesto, história mais credo, feliz. Gente, desculpa, não era pra isso, cara. Eu sempre, pode não parecer, mas sempre uma pessoa muito tímida. Eu sou tímido. Tá de brincadeira, cara. Não parece. Eu sempre fui e eu ainda me considero muito tímido, mas eu aprendi a dominar isso. Então, quando eu era criança, eu me sentia muito inadequado. Até a oitava série, eu tinha 4 amigos. E um perdura até hoje, assim. Fui padrinho de casamento dele também. E é muito legal manter essa amizade. Eu sempre fui o excluído, né, dos amigos. Eu tinha poucos amigos na escola. E no segundo grau, eu tinha poucos amigos, mas eu era a mente maligna desses amigos. Eu via as coisas. Eu era muito tímido para falar as coisas em voz alta. Então, eu era calado e observador. Então, eu via as coisas e falava pro palhaço. Falava, ah, tal, tal, tal, tal. E ele fazia piada em voz alta e todo mundo amava ele. Mas quem era a mente maligna era eu. Ah, tu era o roteirista do programa que o pessoal só admira o apresentador. Exatamente. O Cyrano. Eu era esse cara. E quando eu fiz aos 23 anos, eu tava muito deprimido, assim. Não sei se eu tava em depressão ou não. Eu acho que sim, né? Me sentia mal, me sentia inadequado, me sentia que não tinha lugar pra mim nesse mundo. Mesmo já estando na faculdade que eu queria, quase trabalhando na área que eu escolhi, mesmo tendo uma namorada aqui, outra colar, às vezes passado, às vezes não, mas me sentia mal. E aí eu comecei a meditar, e pra encurtar um pouco a história, né? E comecei a me aceitar como eu era, e eu era uma pessoa normal. Comecei a me forçar a ser menos tímido. Em vez de eu ouvir as histórias e contar em voz baixa pra alguém falar a minha história e se aparecer, eu comecei a contar as minhas histórias, minhas experiências, o que eu já fiz, o que eu gostaria de fazer. Comecei a perceber que as pessoas começaram a olhar pra mim e notar que eu existia. E era uma questão de postura minha. Eu achava que as pessoas tinham que me notar, mas eu não me impunha a minha personalidade, né? E eu descobri isso sozinho. Processo de autoconhecimento entre os 23, 24 anos, foi quando eu comecei esse caminho de autoconhecimento. Muita gente falava que eu tinha um sorriso bonito, assim. Eu não botava fé nisso. E eu passei a sorrir mais, e as pessoas começaram a comentar ainda mais sobre o meu sorriso. Você tem um sorriso bonito, convidativo a conversar. Coisa que hoje é quase uma marca. Eu estar sorrindo. Praticamente vivo sorrindo. E é algo natural. Antes era forçado, me forcei a sorrir também. Garoto propaganda da Colgate, né? É que ele gostava do Bozo, sempre rir. Eu me tornei o que eu sou hoje, assim. Eu tenho uma filosofia própria de vida, que é a vida, que é a felicidade, que são problemas, como contornar os problemas, ou como enfrentar, melhor dizendo, os problemas. E eu considero que eu sou muito feliz, e pode parecer arrogância, mas eu considero que eu achei o meu caminho da verdade, eu me considero que eu achei o meu Nirvana. Se Kurt Cobain não tivesse conhecido o baixista Chris Novoselic nos tempos de escola, talvez o Nirvana nunca tivesse existido. O ponto que eu quero ressaltar da minha vida é algo que aconteceu um ano atrás, e que dia 12 esse podcast já terá saído. Passou um ano de namoro com a minha esposa, eu chamo ela de esposa porque a gente mora junto já, né? E somos noivos, mas morando junto já considero como esposa. Então a gente fez um ano de namoro dia 12 agora. É uma pessoa muito especial que, no final das contas, foi a pessoa que mais me acolheu e que enxergou do jeito que eu era e gostou de mim, que cuida de mim e deixa eu cuidar dela. Então, a minha fase adulta ainda tem muita coisa pra acontecer, mas esses dois momentos, que foram 23 anos, que eu consegui meditar e me aceitar como pessoa, e fisicamente, com todos os meus defeitos e qualidades, que nem eu sabia que eu tinha. E agora, com 28 anos, encontrei a pessoa que me dá vontade de passar os dias, de quando eu tô viajando a trabalho, importa onde seja, por mais legal que seja o lugar, me dá vontade de voltar pra casa correndo, pra poder rever essa pessoa. Fazendo um momento piegas aqui, eu quero deixar um recadinho pra minha gatinha, que ouve o podcast. Ju, eu te amo. O que eu mais gosto é amar. E Ju, é brincadeira a parte que eu falo de sexo com três pessoas e um cavalo, tá? É só... Isso era só antes. Isso era antes dele te conhecer. Agora isso é um passado negro distante. Ai, ai, Marcelo, vou ver se consegue superar as duas histórias, hein? Que é o louco meu nesse momento, arquivo confidencial, eu. O que eu vou falar de recente, que eu acho que de produção cultural, mas a minha história é mais ou menos parecida com a do Rumenick, que depois dos 17, 18 é que eu comecei realmente a... Eu fui morar em outra cidade, fui morar sozinho e tal, então eu comecei realmente a descobrir mais a vida e me entender como gente. Então foi quando eu comecei a ter muito conhecimento de cultura e de outras coisas. O que eu vou citar aqui é Lost, a coisa mais relevante pra mim nos últimos 10 anos, assim, em termos de produção cultural e tal, filme, essas coisas, porque ela tem muito a ver exatamente com a condição que foi essa minha transição, porque aos meus 17, 18 anos, meu pai faleceu, e exatamente essas coisas que eu falei, né, que tinha uma vida turbulenta, que eu não saía muito, nem tinha muito, era bem fechado e tal, porque meu pai era alcoólatra, então ele tinha uma paranoia de não deixava a gente sair de casa, e queria todo mundo em casa, ele não saía pra festa, não ia fazer nada, tipo, até meus 17, eu não ia pra festa, não ia pra reuniãozinhas, ficar dentro de um armário fechado, com uma menininha lá, que é como o Rafael. Aí, então, eu fui morar fora e tal, e aí o Lost, ele fala muito sobre essa relação de pai e filho. Eu acho que é o ponto que a série bota todos os momentos, até a última cena, que é o Jack chegando e fazendo um acordo com o pai dele e tal. E eu sempre tive essa relação dúbia com meu pai também, assim, eu sempre tive uma relação de amor e ódio, né, porque tinha a parte das brigas e tal, que eu não gostava, mas como era pai, também tinha relacionamento e tal. Então, o Lost casou isso, e aí eu fui ligar pra uma outra música, falando da questão de música, que tem uma música do Paulo Sérgio que é a música que eu sempre me emociono quando ouço, que é Meu Filho, Deus que lhe proteja. Eu recordo com felicidade dia, mês e hora em que você nasceu. Você trouxe tanta alegria, fruto do amor de sua mãe e eu. Nossa, essa música eu também tenho dificuldade pra ouvir sem me emocionar. Essa música é linda, né, cara? Tipo, pra mim é a síntese de um relacionamento de que um pai, por mais que o pai faça merda, o que for e tal, e esteja ausente, é isso que ele vai querer do filho, né? Ele vai querer que o filho seja protegido e que se cuide, né? Tipo, tem uma passagem na música que ele fala que meu filho, Deus que lhe proteja, onde quer que eu esteja, eu rezo por você, eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Quer dizer, meu pai tocava muito essa música quando era criança, tipo, é quando ficou sendo o hino, né, assim, da relação de pai e filho. Então eu coloco essas duas coisas, Lost e essa música do Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio é um cantor que eu adoro, gosto muito do Paulo Sérgio, assim, é um cantor que até as pessoas não conhecem tanto hoje em dia e eu acho uma pena, mas coloquei esses dois pontos como as coisas relevantes e marcantes pra mim nesses últimos tempos, assim, por isso que eu falo tanto de Lost, por isso que mesmo que um monte de gente meta pau, eu ainda gosto muito da série por conta dessas coisas. Agora que vocês estragaram o podcast, vou encerrar. Não, tô brincando. Cara, não tem como eu não me identificar de uma certa maneira, pelo menos com a história do Modeste e do Marcelo. Da minha parte, assim, eu sempre tive uma relação muito, muito turbulenta com o meu pai, sempre. O meu pai também era alcoólatra. A minha mãe era aquela típica matriarca brasileira, assim, aquela que faz tudo, que resolve tudo, que corre atrás com os filhos, que vai para pro médico e que, enfim, aquela típica mulher forte brasileira, né? Mãezona, assim. Meus pais se separaram, tinha uma certa idade, acho que eu tinha 19 ou 20 anos. Foi relativamente mais fácil lidar com a separação, mas foi um período realmente bem turbulento, assim, porque fez com que, tipo assim, os dois se odiavam, assim, e tive que evitar que minha mãe fosse matar meu pai. Foi uma situação realmente muito séria. Isso virou piada dos meus rumos, dos meus amigos. Eu conto como se fosse piada já essas situações. Nesse momento eu tive que me tornar adulto, porque meu pai saiu de casa e minha mãe foi a mais afetada psicologicamente por isso. Não que meu pai não tivesse sido afetado, mas minha mãe foi particularmente afetada psicologicamente por isso, e eu tive que lidar com isso, porque essa separação aconteceu numa época em que minha irmã, junto com o marido dela, foram pra outra cidade. Minha mãe só tinha um filho que pudesse estar com ela, inclusive planejava me mudar, acabei não me mudando por causa disso. Porque é engraçado que toda essa transição, assim, tipo, causou uma série de coisas, acabaram se tornando boas, assim. Uma delas é que o meu pai acordou um dia bebaço pra caralho, sozinho, morando num muquifo sujo, e onde ele tava quase vomitando sangue, e aí ele falou, porra, tem que fazer alguma coisa, e aí ele parou de beber. A partir daquele dia ele parou de beber. Hoje em dia ele não bebe mais, já faz muito, muito, muito, muito tempo. Ele parou de beber e parou de fumar, na verdade. Minha mãe também acabou se dando bem e tal, melhorando. E as coisas foram ficando pra melhores, assim. Eu acabei me aproximando do meu pai, linkando música com toda essa questão. Meu pai sempre foi muito fã do pagodeiro, que na época pagodeiro não era o que se conhece hoje como pagodeiro. Um cara chamado Luiz Américo, que eu conheci por causa do meu pai. Hoje em dia, gosto muito das músicas do Luiz Américo e sempre gostei desde criança, mas hoje em dia, particularmente, eu gosto muito por causa que tem várias coisas que eu vejo que o meu pai vê nas músicas que ele se identifica, assim. E eu passei a entender a vida dele, por que ele agia. Não que justifique, mas passei a entender por que as pessoas tomam certa atitude, por que elas fazem certas coisas. Pra mim, as músicas do Luiz Américo especificamente, retratam bem essa fase, assim, na minha vida, assim, que foi uma fase em que finalmente entendi meu pai, assim. Todo aquele conflito acabou ficando pra trás, assim. Já dei minha cota de arquivo confidencial aqui. Toda essa parte agora do podcast vai ser tocada com a única música, a música do The Lone Man, do Hulk. Essa parte do podcast tem que tocar Die Young, do Kennedy. É perfeito. Era um podcast sobre coisas marcantes, não ia ter como passar. A gente lembra da infância brilhando, a adolescência com o vigor, né? Vida adulta. Sempre tem que ter uma tragédia aqui pra marcar a gente. Por favor, Deus, para de me marcar nas coisas, porque isso já está chato. Não aguento mais, Senhor. Bom, galera, terminamos então aí o podcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se identificado com algumas coisas aí. Vocês podem aproveitar e comentar nos comentários. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. As coisas marcantes aí que... Ou obras, ou músicas, ou eventos, cenas específicas marcantes da vida de vocês que tem esse tipo de relação. votação, que nem a gente fez aqui. Comentem aí nos comentários, né? E daqui a pouco até um bom descaro de consciência, uma boa terapia aí, às vezes falar um pouco, né? Ou relembrar algumas coisas aí, né? Mas, obrigado aos membros sempre. Deixa eu só pedir uma coisa, pessoal. Coloquem também o link das músicas, essas músicas marcantes. Coloquem, se tiver vídeo no YouTube da música, coloca o link junto nos comentários pra gente ver as músicas também. Ah, boa, boa ideia. Até porque eu tenho uma playlist no meu canal do YouTube que eu fiz hoje, no dia que a gente tá gravando. Por coincidência, o tema acabou surgindo disso. De justamente uma playlist só de músicas marcantes de vidas, né? Que marcaram vidas, né? Então, vocês postarem aí links pro YouTube, pra músicas e coisas assim. Eu pego essas músicas e coloco lá na playlist, porque essa playlist eu pretendo ir alimentando indefinidamente, sim, por tempo determinado, até para as pessoas olharem lá e ver a variedade de músicas que marcaram várias vidas. É, vamos fazer um programa de rádio agora. A pessoa manda um áudio dizendo qual a música, a gente bota a música e depois bota uma vinheta. Whatever. Essa é a sua vida. Você acabou de ouvir. Whatever. Grite você também. Até a próxima e, como diz o Freud, whatever! Sonic man out of you. Stop me now, I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Sim, cara, só pra dar uma informação, né, que tá falando de Jasper e Changeman, esse ano fez 25 anos que eles estrearam aqui no Brasil. Porra, massa. Você tá de brincadeira, cara. Caramba. Eu vi a estreia. É, cara. Que merda. Foi em dia 22 de fevereiro que ele fez 25. Cara. É, 25, deixa eu ver, eu tenho 31. Eu tô com 35, vou fazer 36. É, 6, é, pois é, eu assisti bem... Quando começou, cara, assim. Cara, eu assisti Spectre Man no Bozo, cara. Que medo de mim, cara. No alto, Marcelo. Esse também tá foda. Barulho. Cara, eu tô ouvindo só o barulho. Eu não tô nem ouvindo o Rominick, mas... É. Eu tô ouvindo normal aqui, cara. Todo mundo. Beleza, eu peraí, então... deixa eu fazer o seguinte, então. É. Tá, tu não tá ouvindo barulho, então, Marcelo? Eu tô ouvindo aqui no meu fone do lado direito um barulhinho, mas ele tá muito baixo pra mim. Tá, e os outros estão ouvindo barulho. Agora não tá mais ouvindo, mas estavam ouvindo, né? Estava. Uhum. Tá. É, eu ia fazer um teste agora de cada um desligar o seu microfone, mas agora parou. Agora parou o barulho. Não, tá bem fraquinho. Ainda tá ouvindo. É, agora tá bem fraquinho, mas ainda dá pra ouvir. Deixa eu deixar mudo aqui pra ver. É, o meu microfone não é. É, porque eu ouvi também. É, tenta deixar o teu microfone mudo aí, Marcelo. Por aí. É o Marcelo. É o Marcelo. Só deixa eu fazer um adendo. O Rafael perguntou do primeiro CD, mas eu já tinha uma coleção de vinil e de fita cassete gigante, cara. Por isso que eu perguntei primeiro CD, porque, porra, fita eu tenho desde que eu me lembro, né, cara? Desde que eu existo, né, cara? Eu tenho fita, né, cara? É, também. Até hoje eu tenho fita que deve ter sido regravada um zilhão de vezes, né? Ah, o Modeste não tá dormindo, né? Modeste retiro. Não, tava com. Não, tava no mudo, só pra não atrapalhar vocês. Bom, então acho que vamos encerrar, né?